Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos cá todos a Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP, o António Proa do PSD e o Carlos Ardisson do CDS. Hoje vamos falar das contas da Câmara Municipal de Lisboa. Moedas responsabiliza o PS por um resultado negativo, já vamos saber porquê. Resultado negativo da autarquia em 2023 e também do recorrente problema da habitação em Lisboa. Primeiro vamos um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carla Madeira, vou começar por si. Muito boa noite ou boa tarde a todas. Quase e boa a noite, todos. Não é? Daqui a bocado é boa noite. O meu primeiro minuto é para recordar que há 4 anos atrás, precisamente, nós estávamos em plena pandemia, estávamos fechados. Ou alguns estavam fechados nas suas casas e já pouco se fala desse tempo, já pouco se lembram desse tempo. Esse tempo deixou algumas marcas profundas a quem teve no trabalho social, nomeadamente na cidade de Lisboa. Foi um período dificílimo em que muitos idosos ficaram fechados em casa, como todos nós sabemos. Além das questões de saúde, houve também aqui questões sociais e mesmo questões emergentes, de não deixar as pessoas idosas morrer à fome em casa. Isto foi uma situação real e, de facto, houve um esforço enorme que já é pouco falado, já ninguém se lembra, entre a Câmara Municipal de Lisboa, entre as 24 juntas de freguesia e entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E, portanto, graças a todo este esforço conjunto, graças ao projeto Radar, um projeto da Santa Casa que foi de imediato operacionalizado com as juntas de freguesia, foi possível acorrer a todas as pessoas vulneráveis, nomeadamente as idosas e com dificuldades de mobilidade. Havia alimentação para todas as pessoas, portanto houve uma despesa enorme em toda a cidade, houve um esforço humano enorme por parte de todos e é um orgulho, se assim posso chamar, para Lisboa. Não morreu nenhum idoso sozinho em Lisboa. Aquelas notícias horríveis que nós víamos em vários sítios do país, pessoas idosas que foram encontradas em lares, sem não é? Vida em casa, em lares. Sim, em Lisboa não aconteceu ninguém morrer por ficar abandonado, que era um risco que existia na capital, e só não aconteceu porque houve de facto essa uma rede muito, muito forte. Eu digo isto porque nós não podemos nunca descurar o imenso trabalho social que é feito na cidade de Lisboa. Porque enquanto muitos na altura da pandemia ficavam nas suas vivendas do Algarve, nos seus montes alentejantes, nas suas quintas no Ribatejo, e que, enfim, gostam de opinar sobre o trabalho social que foi feito na altura na cidade, eu que estive cá, que fui daquelas que estive cá os dias todos pessoas e as noites que trabalham todas. Em saúde, jornalistas, pessoas das câmaras, dos municípios, das autarquias, ficaram a trabalhar. Precisamente, né? Ficámos sempre cá e ninguém ficou para trás. Na cidade de Lisboa, todos, enfim, os que faleceram foi de facto por situações de saúde, mas por situações sociais, por falta de alimentação, por falta de cuidado, não houve nenhuma situação grave em Lisboa. E numa altura em que estava Lisboa, tudo fechado. Exatamente, e estamos na capital, em que as redes de vizinhança não são iguais ao que se passa no resto do país, e eu não posso deixar de destacar isto passados precisamente quatro há 4 anos. António Proa, o seu minuto. Bom, bom dia, boa tarde a todos, aos meus colegas de debate e aos nossos ouvintes. O meu primeiro minuto é para saudar o Sporting e a vitória do Sporting Clube de Portugal, um clube de Lisboa pela conquista do Campeonato Nacional deste ano, mas dar os parabéns também aos lisboetas que quiseram festejar ontem à noite na cidade, concentrando-se no Marquês de Pombal, mas que o fizeram de forma civilizada, sem registro de nenhum problema, coisas que muitas vezes são relatadas e que acontecem, problemas de segurança, excessos. Desta vez não há notícia de excessos, tudo correu aparentemente, tanto quanto se sabe, bem, e isso deve também ser objeto de referência. É um clube de Lisboa, como disse, e por isso Lisboa está de parabéns, mas, como eu disse também, as medidas que a Câmara, aliás, adotou de precaução para antecipando a ocorrência destes festejos, parecem ter sido também contribuído para que tudo corresse bem, e isso merece destaque, mas não queria deixar de sublinhar também a vitória do Sporting, que é aliás o meu clube, e portanto faço aqui a minha declaração de interesse, mas faço aqui sobretudo porque é um clube de Lisboa e porque as coisas correram bem e Lisboa saiu à rua. E vale a pena dizer, eu tinha estado em a última comemoração do Sporting foi no ano da pandemia, no campeonato 2020-2021, aliás, na sequência desses festejos houve um pico de casos de Covid que foram associados a estes também festejos. Também estes festejos, sim. De vez em quando havia festejos, havia eu ontem, picos de Covid a seguir. Ontem saí à rua à noite para festejar e, de facto, foi muito diferente da última vez. Apesar de tudo, as pessoas estavam... pese embora tenham estado, se calhar, demasiado estendidas da outra vez, desta vez estavam, evidentemente, mais relaxadas quanto a isso, e foi muito agradável ter visto a cidade a sair à rua e a festejar a vitória de um clube de Lisboa. Ana Jara, o seu minuto. Então, muito boa tarde a todos aqui no estúdio e também a quem nos ouve. Eu queria destacar em maio uma personagem do 25 de Abril, uma mulher lisboeta, a Celeste Caeiro, ou a Celeste dos Cravos, a quem a Revolução deve o seu símbolo, o cravo vermelho. Celeste Caeiro nasceu em Lisboa a 2 de maio de 1933, é uma pessoa com mais de 90 anos. E desceu à avenida, não foi? No 25 de Abril, com a neta. Exatamente. A Celeste vem de uma família humilde. Ana Jara, para quem não sabe, essa senhora entregou por acaso, quase que por acaso, um cravo, porque tinha os cravos na mão a um dos soldados. Sim. E depois, sem querer, ela o cravo era, ficou. Ela era empregada de a mesa, flor da Revolução. Sim. De um restaurante no edifício Franjinhas, ali da Rua Brancampo, um self-service. E esse self-service fazia um ano, precisamente a 25 de Abril de 74. E o dono do restaurante tinha preparado oferecer flores às senhoras, essas flores eram cravos. E a Celeste, enfim, este senhor fechou o restaurante por via da revolução em curso e entregou aos seus empregados as flores e disse para eles irem para casa. Ora, a Celeste não foi para casa, a Celeste veio para o Chiado e veio com as flores. E começou a tentar perceber o que é que se estava a passar, enfim, viu militares, falou com os militares e a dada altura entregou uma flor a um militar que a colocou no cano da sua espingarda. E portanto assim nasceu um símbolo intemporal, diria, de uma revolução que ocorreu aqui na cidade de Lisboa. E por isso mesmo os vereadores do PCP na Câmara querem fazer uma homenagem a esta mulher e entregar-lhe a medalha de honra da sua cidade. Portanto, nós estamos a preparar esta proposta, ela vai ser apresentada esta semana na reunião pública de Câmara. E vamos querer que ela seja homenageada com esta medalha de mérito e também com um monumento, um elemento evocativo a esta revolução dos cravos e a esta mulher que criou, de uma forma simples, esta imagem tão bela que nós todos temos e que propagamos todos os anos na Avenida, enfim, e em todas as homenagens ao 25 de Abril. Portanto, queremos que ela tenha lugar na cidade como homenagem digna. Carlos Artisson, falta ouvir o seu minuto também. Cumprimentar os nossos colegas aqui no estúdio, cumprimentar os nossos ouvintes. Eu, como benfiquista, apresento os parabéns aos sportinguistas. Foi um justo vencedor do campeonato de futebol. E associo-me também a que as comemorações tenham decorrido ontem com normalidade e com uma vivência sadia, como se deseja que sempre ocorra em tudo, em particular no desporto, que é assim que eu vejo o desporto. Um minuto, eu trago um tema que não deve ser muito pacífico, mas eu a mim custa-me ver, e soube a semana passada, soubemos todos, que um presidente da Junta deixou de ser presidente da Junta, renunciou ao seu cargo em Lisboa, somos 24, e pela segunda vez consecutiva o eleito do PS em Campo de Ourique renuncia a um mandato. Em 2020 foi Pedro Cegonho, e agora foi Pedro Costa que renunciou ao mandato, alegando que divergências com a Câmara Municipal de Lisboa. Eu faço-me confusão, certamente respeitando as decisões que a ele cabe de tomar, decidir, e certamente penso isso, mas eu, como presidente de junta, tenho a experiência, e a Carla Madeira julgo que também terá, e os outros colegas não são presidentes de junta, mas estão perto de presidentes de junta. O cargo de presidente de junta é o cidadão que está na lista mais votada, é o primeiro cidadão que está na lista mais votada. E é por inerência... Quer dizer, é quase nominal, não é? As pessoas votam, há muita gente que votou no Carlos Artisson e que não tem nada a ver com os novos tempos, nem com o PSD, nem com o PPM, nem com o CDS. Queria o Carlos, ou a Carla Madeira, porque claro, gosta da Carla. Exatamente, sim, estou a dar o meu exemplo, mas que eu sei que pessoas com outras opções políticas que escolheram determinada pessoa pela confiança, se vota nas pessoas, pela confiança que têm sobre essa pessoa. Como o Presidente de Câmara. E custa-me ver sair, pronto, tenho que respeitar, sim senhor, é uma das opções que pode fazer, mas julgo que nunca se deve deitar a toalha ao chão. Se eu tivesse que o ter feito quando cheguei à Junta de Freguesia, tinha uma situação financeira de mais de 400 mil euros negativos, não o fiz. Houve um dia que eu, quando soube problemas e mais problemas, processos... Tive vontade, mas fui almoçar, relaxei, falei com a família e os problemas resolvem-se dando a cara, levando muita pancada, porque se leva muita pancada ao assumir-se um cargo, mas se a pessoa se candidata, está disposta a isso e deve ir até ao fim. E custa-me ver, ainda por cima, tendo ganho por uma margem mínima de 25 votos em Campo de Ourique, afastar-se do cargo pela segunda vez o eleito do PS em Campo de Ourique, e, portanto, não, vocês sabem como é que eu sou, eu digo aquilo que penso e, portanto, fica a sua nota, fica a nota de um lamento que Não gostei. Vamos ao primeiro tema. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, acusou o Partido Socialista de ser o responsável por um resultado líquido negativo da autarquia. Diz que o PS tem bloqueado a compra e venda de património, um instrumento que, diz Carlos Moedas, anteriormente esteve sempre disponível. Também diz que foi o ano em que tiveram maior execução em termos orçamentais, e isso quer dizer que aquilo que se prometeu se gastou e conseguiu-se investir. E isso é a primeira vez, disse Carlos Moedas, mais de 1 milhão que conseguimos ter em termos de execução, o que é muito importante. O autarca reagia à notícia de que a Câmara Municipal de Lisboa terminou 2023 com um resultado líquido negativo no valor de 18,59 milhões de euros. Ana Jara, vou começar por si. Carlos Moedas, aliás, reagiu a esta notícia a semana passada. Ele estava na Argentina, porque Lisboa foi convidada de uma feira do livro internacional na Argentina, portanto, Carlos Moedas até reagiu lá. Mas isto ainda vai, para as pessoas perceberem, isto não é definitivo, ainda vai à Assembleia Municipal. Sim. E vai ser votado pela Assembleia Municipal, é isso? Sim. Sim, bom, isto trata-se do balanço das contas de 2023. E eu queria dizer já que nós no PCP não alimentamos estas encenações e, enfim, esta luta de conceitos diferentes. Nós temos muita noção de que estes resultados orçamentais do ano 2023 da coligação PSD-CDS são resultado de opções estruturantes de uma gestão financeira municipal que vem do tempo do PS e que não foi alterada por esta gestão. E, portanto, verificamos que continua a haver estas medidas de fiscalidade, consideramos regressiva, por via da concessão de benefícios fiscais em sede de IRS às pessoas mais ricas da cidade e, enfim, e mais ricas do país. Eu já falei disto, são 47 milhões de euros que são devolvidos por esta via, e, portanto, com isto, não paramos isto, enfim, este dinheiro, eu já volto aqui, porque acho que é necessário para a Câmara, mas também depois há outras opções que também não são... Da Câmara devolver uma percentagem de IRS... Exatamente, de receita própria. E o PCP acha que nem toda a gente devia ter essa devolução, não é? Só alguns. É isso que o PCP acha. Nós achamos que esta devolução não faz sentido, porque se a Câmara, enfim, se o próprio Presidente da Câmara diz que o impedem de vender património, em que ele tem que arrecadar dinheiro para preencher estas lacunas que há no, da parte financeira da Câmara, e depois prescinde de receita, há aqui uma contradição, não é? Portanto, esta isso contradição, é receita, isto é uma receita, não é? Câmara, uma alienação, enfim, singular de um determinado terreno. Qualquer pessoa percebe isto, porque toda a gente faz as contas em casa e percebe-se, prescindindo de uma receita, depois ter que vender um terreno, quer dizer, enfim, deixa muito a desejar do ponto de vista de gestão dia-a-dia. Queria dizer também que, da parte das opções do PS que o PSD-CDS persegue, são isenções fiscais a outros e outros apoios financeiros, a eventos como o Web Summit ou o Mel Calorama, só aqui são 11,24 milhões de euros de verba não arrecadada. E tem fortes impactos na receita municipal, como se pode ver. Nós votámos contra este relatório de gestão da Câmara, e consideramos que estes resultados são indissociáveis das opções de gestão do plano para 2023, portanto, da estratégia camarária que nós já tínhamos evidenciado. Isto é um orçamento milionário, 1 milhão e 300 mil euros, que não tem paralelo. Atenção, que isto é mais do que muitos ministérios e é só para uma cidade que, enfim, é a maior cidade do país, mas, enfim, é um orçamento bastante avantajado, digamos, para o país em que vivemos. E que este orçamento também não supre os vários problemas e as necessidades básicas do dia-a-dia desta cidade. Nós temos, por exemplo, na higiene e limpeza urbana, um grande exemplo daquilo que mal funciona. Temos um enorme atraso na concretização de projetos de habitação aprovados, aliado a uma falta de transparência no decurso de muitos outros. Nós não sabemos onde é que as coisas param. E este orçamento e até duas empresas municipais que nesse mesmo dia vieram à Câmara são espelhos disso. A CERU, enfim, não percebemos qual é o estado das obras, das grandes obras que Moedas anuncia, e com números, enfim, para a habitação, obra, não se percebe onde é que para isto, é muito pouco transparente. Há há aqui uma série de projetos, também não sabemos, o Liós, que liga Santa Apolónia a Sacavém, Alcântara e Miraflores, também não sabemos. Em que pé está, isso quer dizer, quando não sabemos? Não sabemos em que pé estão grandes projetos que a cidade necessitava de saber e que investimentos que a cidade está a fazer. Não é claro através deste orçamento. Para terminar, Ana. Queria evidenciar isto. Há aqui também a matéria das empresas municipais e o foco, por exemplo, a Carris. A Carris, que está nas mãos da Câmara e tem um orçamento também bastante avultado, tem os maiores números de espera, tempos de espera por autocarro, mais passageiros dentro de cada veículo, mais tempo para fazer cada percurso e, consequentemente, menos qualidade de transporte. Todas estas coisas poderiam estar a ser colmatadas com o orçamento milionário que a Câmara tem. António Proa. Bom, nós estamos perante a apresentação das contas do município, portanto, o que foi feito e o resultado da atividade da Câmara. Eu queria colocar em perspectiva este resultado negativo. Ponto 1. O objetivo do município não é ter lucro. O objetivo do município é ter contas equilibradas e, portanto, utilizar o mais possível os recursos financeiros que tem ao serviço da cidade. O resultado negativo de cerca de 18 milhões de euros significa, aliás, pegando na dimensão do orçamento que a Najara ainda agora referiu, mais de 1 mil milhões de orçamento anual do município, significa um pouco mais ou menos 1% do orçamento. E, portanto, vale a pena relativizar o problema. Depois há outra coisa que importa dizer. Não há nenhum problema financeiro estrutural na Câmara Municipal. A Câmara Municipal continua com contas saudáveis, continua com uma trajetória descendente do seu endividamento total. Aliás, a capacidade de endividamento da Câmara Municipal de Lisboa aumentou do ano passado para este ano. Em virtude de ir pagando as suas cotas. Exatamente, não é? Tem uma maior capacidade de endividamento, portanto tem uma margem muito grande de endividamento para utilizar caso seja necessário por algum problema que não ocorre com estas contas. Outra coisa que eu quero destacar é a taxa de execução, ou seja, este resultado negativo é um facto, existe, seria desejável que não se tivesse verificado, se tivesse sido zero teria sido preferível, mas também não vale a pena dizer que se fosse de 200 ou 300 milhões, significava que a Câmara Municipal não tinha sido capaz de executar aquilo que tinha previsto executar. E a taxa de execução, ou seja, a aplicação do dinheiro ao serviço da cidade, é das maiores de sempre, é na ordem dos 85%, e já agora, para se ter uma noção comparativa de outros anos, a média da taxa de execução no mandato anterior, a média foi de 70%, não se chegou aos 75%. E, portanto, estamos aqui com uma capacidade de fazer muito superior, e isso deve ser sublinhado. Salientado. Pese embora algumas dificuldades que têm sido colocadas a este executivo, que, como se sabe, não tem maioria, ou seja, não pode fazer tudo aquilo que desejaria. Portanto, se pudesse, por exemplo, ter vendido algum terreno, teria completado esta diferença. E essa questão da alienação de património, que foi criticada ou menosprezada ou ridicularizada quase pelo Partido Socialista em declarações que fez, vale a pena também colocar as coisas sempre com realidade. Esteve presente todos os mandatos, não é? Esteve sempre presente, faz parte da gestão de um município a compra e a venda de património. Não faz sentido ter património que não é utilizado e por vezes é necessário adquirir património para suprir necessidades da sua atividade. E quanto à alienação de património, nos dois últimos anos a média de alienação de património foi de 6 milhões de euros por ano. O Partido Socialista, que esteve 14 anos à frente da Câmara Municipal, alienou perto de 900 milhões de euros, cerca de 60 milhões de euros por ano de alienação de património. Este executivo está a fazer 10 vezes menos do que isso e, portanto, também não é justo dizer que a Câmara quer desbaratar património para poder gastar. Não era o caso. Não é o caso, não tem sido esse o caso. E depois, relativamente às causas deste resultado que é apresentado com a tal, os tais 18 milhões negativos. Há várias razões, mas eu quero aqui destacar duas que me parecem relevantes. As competências em matéria de educação, que a Câmara assumiu que eram responsabilidade da Administração Central e que o Governo transferiu para as Câmaras Municipais, sem transferir a verba, significaram para já um prejuízo para o município de 29 milhões de euros. Ou seja, só isto significaria que a Câmara passaria do prejuízo ao lucro. Um outro aspecto que é relevante diz respeito ao aumento das transferências para a Carris, que a Najara referiu. As transferências da Câmara para a Carris aumentaram significativamente. Obviamente que ainda não são suficientes, de acordo com o que a Ana Jara relatou, e todos nós sabemos que é preciso continuar a aumentar o investimento na Carris. Ele iniciou-se no passado, mas com uma diferença. No passado, o Governo apoiou muito a renovação da frota e ela iniciou-se. para uma frota mais nova, menos poluente, e isso são dados importantes. Ora, o Governo recentemente diminuiu a comparticipação, o apoio na renovação da frota, e portanto tem sido a Câmara a suportar esse acréscimo para continuar a manter o ritmo de alteração da frota. Mas terminando, dizer que este é um executivo que tem sido fazedor, e as taxas de execução mais altas significam precisamente que é um executivo que faz despesa, mas dá resultados da sua ação. Carla Madeira, imagino que a sua leitura seja diferente da do António Perua. Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que este orçamento ainda vai ser apresentado em sede de comissão e em sede plenária da Assembleia Municipal. Portanto, ele apenas foi apresentado e votado na Câmara. Contas municipal. Contas. Sim, as contas. E, portanto, nós estamos a analisar o que foi discutido em Câmara e a troca de, enfim, de declarações na comunicação social que existiram. Carla, esta ressalva faz com que nós possamos estar a falar de algo que depois não se vai verificar, é isso? Ou se vai verificar com outros números, não, é isso? Esta ressalva significa que não é definitivo nós, nada disto. Pelo menos nós, os deputados, e estão aqui pelo menos três, sim, vão conhecer mais aprofundadamente estas contas na Assembleia. Portanto, atualmente elas foram discutidas pelos vereadores, foi feita uma apresentação à comunicação social. Para as pessoas social, que resolvem também perceberem a dinâmica da coisa, não é? Mas ainda vão ao Parlamento, nós não temos. Mas vale a pena dizer mãos. Que as contas são o que são, ou seja, sim, podem ser rejeitadas, mas não podem ser alteradas. Claro. Ok, não, mas isto era para se perceber, para quem nos ouve perceber, quando nós dizemos, isto ainda tem que ir à Assembleia Municipal, o que é que significa na prática? Continua, Carla. Isto também para dizer que, naturalmente, todos os deputados, todos os partidos políticos terão a oportunidade de fazer as questões que entenderem, colocarem as dúvidas que entenderem. Sim. Em relação, enfim, à troca de galhardetes, ou que lhe quisermos chamar, que existiu na comunicação social, sobre a venda de terrenos, de facto são declarações estranhas, até porque em 2022 e 2023 foram alienados mais terrenos do que em 2020 e 2021, isto só para pegar nos anos mais recentes. Portanto, em 2022 e 2023 a Câmara alienou quase 12 milhões de euros de terrenos, portanto que foi um valor superior aos anos anteriores. Agora, o PS sempre manifestou a sua oposição à venda de património que se destine à habitação, e portanto terrenos e todo o tipo de património que tem como fins habitacionais, ou que pretende que tenha fins habitacionais, naturalmente que o PS não viabilizará. Ele não vota a favor, viabilizarou, mas isso é agora, no passado fê-lo. Estamos a falar nestes últimos anos agora. Além disso, nós não podemos comparar o que está a acontecer agora com o que estava a acontecer em 2007. Há dois anos era diferente. Não, o que estava a acontecer em 2007, que tínhamos uma Câmara completamente falida e que não tínhamos a crise da habitação que temos agora. Nós neste momento temos uma crise da habitação gravíssima e, portanto, é esta a posição do Partido Socialista. E, aliás, numa altura em que a Câmara Municipal de Lisboa, devido a ter herdado contas equilibradas, tem o maior orçamento sempre. Aliás, como demonstra precisamente a receita do IMT, que teve, que a própria Câmara diz nas suas contas que teve um aumento de 8,6% do IMT, e que estamos a falar de 305 milhões de euros, transmissão de património, portanto significa que o mercado está aquecido, continua aquecido, infelizmente, e isto traduz numa enorme receita para a Câmara, e portanto não, para a Câmara ter as contas equilibradas não precisa de recorrer à venda de património, sobretudo património que se destina à habitação. É importante. Mas era para construir habitação também, Carla. Não sabemos, é para construir habitação por privados, mas a questão é que o PS defende a construção de habitação a custos acessíveis. E está a ser, como nunca tinha sido. António Perua, eu ouvi-o, não interrompi. Sim, o PSD e o CDS têm toda a legitimidade para ter a sua posição. A posição do PS é esta, e portanto, como eu já disse, até viabilizaram a venda de mais património em 2022 e 2023, qual que foi alienada em 2022. 2021. É importante aqui dizer, há aqui alguns dados preocupantes, que a receita de despesa e a receita corrente e a despesa corrente estão-se a aproximar muito, portanto está a existir um aumento da despesa corrente, contrariamente a um aumento da despesa de capital. Significa que, contrariamente àquilo que é dito, está a haver efetivamente uma maior execução no que diz respeito a despesas correntes. Por exemplo, com o aumento de salários. E está a existir uma diminuição das despesas de capital. Isto numa altura em que... O que são despesas de capital, Carla? São despesas de investimento. De, por exemplo, a realização de habitação. De investimento, sim. Houve uma, a título de exemplo, houve uma redução da execução global das despesas de investimento em habitação de 51 milhões de euros em 2022, para depois 44 milhões de euros portanto, tem existido uma enorme redução no investimento que é preocupante para todos nós. Como eu estava a dizer há pouco, houve um aumento da despesa corrente em 6,9% contra um aumento da receita operacional em 5%, o que significa que a receita corrente atualmente é superior à despesa corrente em 114 milhões de euros. Portanto, isto para quem nos ouve, isto são tudo números um pouco chatos, mas está tudo documentado. Existe aqui uma diminuição da execução do plano de investimentos, existe uma diminuição da execução de investimento em equipamentos sociais, em escolas, em creches, existe uma diminuição enorme na construção de habitação, e isto numa altura em que a Câmara tem à sua disposição verbas, 500 e tal milhões de euros de verbas, 560 milhões de euros a fundo perdido do PRR e do Orçamento de Estado, e em 2023 a execução da habitação pública por parte da Câmara foi de facto apenas de 19%, ou seja, dos 117 milhões de euros previstos para a construção da habitação e para a execução do PRR, apenas foram concretizados 20 milhões. E portanto, para terminar, Carla, existe aqui uma diminuição generalizada do investimento, e existe um aumento generalizado das despesas correntes, despesas de comunicação, por exemplo, que são despesas que têm aumentado fortemente neste mandato, e é preocupante. E uma Câmara que está a apresentar estes resultados, estamos a falar da mesma Câmara que continua a fazer empréstimos financeiros, como nós já aqui falámos, e de uma Câmara que decidiu aumentar a isenção de IRS, o que significa que é uma diminuição também muito grande no valor da sua receita do encaixe. Carlos Ardesan, depois de ouvir isto, como é que nós vemos esta devolução do IRS que a Câmara, quem paga IRS? Mas quando é que nós vemos isso? Vê-se no ano seguinte. É no ano seguinte, relativamente ao ano anterior. Entra nas contas, nos abatimentos, aparece uma parcela. Que era destinado. Eu acho que as pessoas não percebem como ser. Há uma parte do IRS que nós pagamos, que é até de 5%, que é a receita dos municípios. Sim, muito bem. De onde residem as pessoas. O município de Lisboa prescinde dessa parte. Exatamente. Ok, portanto, e já é mais portanto, é assim, quem paga IRS tem essa devolução. Já percebi. Portanto, quem paga mais IRS tem uma pequena devolução. Então, significa que as pessoas que mais ganham, a Carla disse ao António Proa que ele não o podia interromper, mas a Carla já pode interromper-me. Tudo bem, não há problema. Mas a Antonieta perguntou uma coisa que eu não peguei. Mas depois da afirmação da Carla, vale a pena também ir ao canal História para dizer que a diminuição, portanto, a devolução de IRS foi iniciada precisamente pelo Partido Socialista, pois era presidente da Câmara, o António Costa. Portanto, agora é mau, mas na altura não era. Mas qualquer dia, não qualquer dia até empréstimos à CGD, nem apresentávamos contas. Pronto, agora vamos ouvir. Vamos ouvir. Eu olho aqui. Fazia. 12 de dezembro de 2018. E à quarta foi de vez. Terrenos da Feira Popular rendem mais de 238 milhões e meio. E, portanto, estar a ouvir alguém dizer que o vender património ou não vender património não influencia nas contas, isto é estranho. Mas isso foi uma venda excepcional. Foi uma venda excepcional, mas que garantiu... Não há mais terrenos de feiras populares para vender. Ouça, Ana, há muito património, não deve ser vendido, muito menos ao desbarato. Agora eu tenho uma experiência como presidente de junta de dois bairros municipais, que tem pessoas nas casas em que as pessoas me dizem, mas anteriormente venderam as casas aos meus vizinhos e agora quero comprar a casa e não posso. A Câmara tinha decidido vender, era isso? A Câmara vendia as casas em determinados bairros às pessoas. Sim. Agora é impossível. O engenheiro Carlos Moedas não quer fazer isso. Não é assim. Eu explico. Que as pessoas têm um confronto em que me dizem o que é que pode dizer. Pode dizer que passa uma casa ou outra que é vendida na Câmara Municipal de Lisboa. Também não estamos a dizer que fecharam a torneira por completo. Agora, esse valor deixou de constar. Estamos a falar de um ano em que as taxas de execução, como o António Proa já referiu e tudo isso, foram bastante elevadas. Eu fixei uma, que é a da Gebalis, que investiu, a taxa de execução, salvo erro, foi 99,99% na recuperação de património, no investimento. Portanto, é a maior taxa de sempre, é concretizar tudo o que estava orçamentado. Portanto, num ano em que houve a Jornada Mundial da Juventude, em que houve custos acrescidos, tudo e mais alguma coisa, portanto, as contas estão descontroladas, como já ouvimos aqui, não estão. Representa 1%. Sim, mas nenhum de nós disse que as contas estavam... Mas estou aqui a chamar a atenção. Sim, está a chamar a atenção. Que não estão descontroladas, é 1%, era melhor que fosse zero, que batesse tudo ao milímetro. É quase impossível. Das duas, uma, ou se peca por uma grande distância na concretização das taxas de execução, ou aí sobra dinheiro, em princípio, a menos que haja um descalabro. Ou então corre-se esse risco. E o que é que se prefere? Prefere-se que se façam e que se executem as obras e coisas que estão para acontecer, para ser feitas há muito tempo. Quando eu ouço a Carla falar, não desinvestiram nas escolas e não sei o quê. Eu tenho uma escola que arrancou em construção há um mês e meio na freguesia do Parque das Nações, são 7 milhões de euros. A maior parte das escolas, mas, e não a sua, não é? Pronto, mas é assim, cada um só olha, tem tendência a olhar para aquilo que é mais próximo. E só para dizer que não desinvestiram, está um centro de saúde também para arrancar, estão várias coisas, estou a falar no Parque das Nações e não sou privilegiado em relação aos outros. Portanto, há obras, há muita coisa, o PRR, as obras, os PR, a construção de habitação de rendas acessíveis, por muito que se queira de um momento para o outro arrancar e alavancar, como a Câmara teve que fazer com verba própria, esses projetos, as coisas têm que ser desenhadas, demoram tempo e a concretização para chegar ao terreno demora muito tempo, que é uma coisa que em Portugal continua a demorar tempos horríveis. Mais até. E, portanto, isto parece-me que é... Pronto, eu compreendo que a oposição tem que dizer alguma coisa... Podia ser mais perfeito, podia ser um zero redondo ali certinho, não é. Não é, como todos dissemos, não é por um descalabro nas contas. Há um acerto. Vamos ouvir brevemente na Assembleia Municipal também o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Presidente a apresentarem as contas e teremos, e a comunicação dará como a Carla certamente... Como disse aí, vocês podem colocar as questões todas, não é? Têm dúvidas? A termos mais informação e acho que se calhar podemos revisitar até este tema no futuro, mas não me parece, não me deixa demasiado preocupado com a situação financeira do município. Bom, fazemos um pequeníssimo intervalo no Fórum Lisboa, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. E agora, literalmente, vamos ter 2 minutos cada um. O Ministro das Infraestruturas e Habitação considerou há alguns dias que a gentrificação em Lisboa é preocupante, mas normal, acrescentando que o problema da habitação não tem de se resolver no centro da cidade, mas talvez com transportes públicos mais eficientes. Foi um dos aspectos que se alentou, que a comunicação social pegou, obviamente, também neste aspecto. A situação acontece pelo mundo todo, disse o Ministro. Temos de olhar isto com normalidade. O problema da habitação não tem de se resolver apenas no centro de Lisboa. Miguel Pinto Luz disse-o numa conferência promovida pela CNN Portugal. Carla Madeira, vou começar por si. Não vamos ter muito tempo para este segundo tema, se tivéssemos sido mais céleres no primeiro, mas o primeiro também era importante. Poderemos voltar a este tema de outra vez, e é um tema, a habitação é um tema recorrente. O que é que acha desta posição, estas declarações? Estas declarações são inadmissíveis para qualquer autarca da cidade de Lisboa. Os autarcas da cidade de Lisboa são eleitos pela sua população e, portanto, têm o dever de defender a sua população residente. E, portanto, é inaceitável que um ministro que defende o país todo, que fala para o país todo, diga que não é grave o centro de Lisboa ser esvaziado, porque isso já é o que acontece no resto do mundo, no resto da Europa. Cidade, e, portanto, está a assumir. Aliás, isto não é novo, nós já vimos isto há 2 governos atrás, e que efetivamente iniciaram um grande processo de esvaziamento dos centros da cidade. Para terminar, Carla, temos nós, mesmo que e portanto, ser é que isto de facto, certo, eu serei curta, mas é que de facto é muito importante, porque há uma série, este governo anunciou a revogação de uma série de medidas, nomeadamente a revogação das medidas que estavam a ser tomadas nos limites do alojamento local, que são um dos fatores de aquecimento do mercado, não é o único motivo para a falta de habitação, mas é um motivo forte, e portanto eu queria aqui dizer que qualquer autarca na cidade de Lisboa que defenda a sua população deve ser contra a reversão dos limites do alojamento local, deve ser contra o regressar dos vistos gold e deve ser contra os benefícios fiscais para os residentes não habituais. É isso que se espera dos autarcas eleitos na Câmara Municipal de Lisboa e eleitos nas juntas de freguesia, e qualquer autarca que defenda isto e que não defenda a continuação destes limites está a ir contra a população que elegeu. Carlos Ardisson, o ministro também disse que não ia desfazer tudo o que o PS fez no Mais Habitação, ia reverter algumas coisas com as quais não concorda, mas que não ia desfazer. Eu acho que sem demagogia, se não utilizarmos demagogia, ninguém pode dizer que isto não acontece no mundo inteiro. Não há forma, se formos pragmáticos, não há forma dos centros da cidade, ou estão degradados e ninguém lá quer morar, ou os centros da cidade são renovados e ficam para valores altos. Mas a questão, creio, aqui não é o ministro ter constatado que isto existe noutras cidades. A questão aqui é ter dito que isso não representa um grande problema se houver uma boa rede de transportes públicos. Mas vamos ver uma coisa. Nós não conseguimos pôr noutras cidades. Toda a gente quer morar em Lisboa. Não podemos, outros podem a gente. Se traçarmos aqui um anel de onde nós estamos, aqui perto do Saldanha, até ao Terreiro de Passo, não conseguimos pôr cá a população toda que queria morar em Lisboa. É normal. Lisboa tem muitos terrenos, ainda o município de Lisboa tem muitos terrenos, ao contrário do que a Ana Jara dizia há pouco, permita-me discordar, tem muitos terrenos e muitos sítios onde pode construir habitação. Não pode aliená-los. Para depois poder construir habitação. Pode construir habitação, mas pode. Se é e, contra portanto, o investimento privado, são perspectivas diferentes. Pobres e vulneráveis, não é que correr com as pessoas pobres e vulneráveis. O que é interessante é que 14 anos de PS na Câmara Municipal de Lisboa e 8 no Governo. E continua persistindo numa coisa em que podiam ter alterado. As coisas não se passaram como dizem que se passaram. Não se passaram como dizem que se e continua a dizer, isto é uma história recontada e recontada. O ministro disse uma coisa que é lógica. Lisboa tem muito sítio para onde construir e os arredores também têm. E até temos uma vantagem. Até foi criado um passe que diminui, e muito bem, não, e nem foi pelo atual governo, já foi anteriormente, na área metropolitana de Lisboa, os custos de transporte. Agora, tem que se melhorar os transportes. Tem que se melhorar transportes, mas não é só para isto, não é para as novas pessoas, é para toda a gente. Ana Jara, eu também acho que estas declarações, a imprensa pegou por aqui, porque isto tinha algum sumo, não é? Mas não foi tudo, não foi a totalidade do que o ministro disse sobre este assunto. Sendo que isto parece, para a esquerda pelo menos, parece ser o mais preocupante que ele disse. Ele diz que a gentrificação é preocupante, mas depois diz que é o que acontece pelo mundo todo, temos que olhar para isto com normalidade. Ora bem, eu queria dizer que o senhor ministro foi ao salão imobiliário dizer ao que vem e disse realmente. Isso foi num salão imobiliário, exatamente. Foi num salão imobiliário e, portanto, deve ter agradado à audiência, mas para nós é bastante grave aquilo que diz. Aliás, eu queria só dizer aqui ao Carlos Ardisson que nós temos que acabar realmente com esta visão dicotómica que é ou a degradação ou a ruína ou as casas a cair ou então a reabilitação sem gente, com substituição das pessoas, porque nós já sabemos que os efeitos da gentrificação na cidade de Lisboa foi a expulsão de uma enorme camada populacional popular nos bairros históricos, enfim, deixaram de poder morar pessoas porque é caro demais, porque há senhores que lucram com isso e depois transacionam, vendem e compram, e isto é a ideologia dominante. É muito difícil pensar fora deste... Oh, Ana, mas quando o património é privado, não é possível sair muito disto, não é? Não é possível sair daí. Não é possível. Como não é possível? Com políticas concretas, não é privado, possível. Acha que é possível? Com claro, as políticas que estavam a ser. Se houver tomadas. Políticas de fomentar a reabilitação para arrendamento, como houve nos anos 90, 80, etc. E deram imensos resultados agora nestes últimos anos. Deram resultados na altura em que foram implementadas, com muita gente a aderir. Bom, queria dizer só uma coisa, que esta ideia de que o centro da cidade é monofuncional para o turismo e para a especulação é uma ideia totalmente obsoleta. É obsoleta porque já vimos quais são os efeitos. Aliás, todas as cidades europeias já viram quais são os efeitos disto e estão a repensar-se. E depois, é obsoleta do ponto de vista do planeamento urbano e da sustentabilidade de uma cidade. Depois fala-se em transportes eficientes. Para terminar, para sim, nós queremos transportes eficientes e precisamos de melhores transportes. Não precisamos é de uma cidade em que as pessoas tenham que andar em pendular e viver longe do sítio onde trabalham e percorrer grandes distâncias diárias. Não queremos isso. António Proa. Bom, muito, também dois minutinhos e depois muito a música. Brevemente. Bom, eu também vale a pena dizer que eu não está-se a dar uma dimensão e um grau de preocupação a declarações retiradas ainda para mais do contexto. Para que fique claro, eu também não sou daqueles que quero o centro da cidade vazio. E portanto, o centro da cidade tem que ser habitado. Mas o centro da cidade tem que ser habitado por quem pode habitar no centro da cidade. Se nós queremos corrigir essa exclusividade dos ricos no centro da cidade, então o Estado tem que intervir. Por isso é que existem políticas municipais e por isso é que existem políticas públicas para esse efeito. Agora, não se pode é crer que os privados cumpram o papel que é do Estado. E eu espero que o Estado cumpra o seu papel, aliás, de forma mais eficaz. Não, de forma mais eficaz, porque nós temos o que é que nós temos neste momento enquanto políticas públicas em execução. Temos um programa Mais Habitação, que foi um erro clamoroso, que não deu resultados nenhuns, não deu resultados nenhuns. Temos um problema. Temos um. Tivemos, Carla, tivemos um governo do Partido Socialista. Está bem, mas eu posso acabar ou não? Tivemos um governo do Partido Socialista responsável pelas políticas públicas de habitação durante 8 anos, e o que é que nós temos? Uma situação de habitação mais grave. O que é que temos agora? Temos um novo governo e temos, vale a pena dizer, temos uma Secretária de Estado de Habitação que foi, durante mais de 10 anos, responsável pelas políticas de habitação em Oeiras. Não consta que Oeiras seja um município que tenha políticas incorretas em matéria de habitação. Antes, pelo contrário, é exemplar em muitas matérias. Além disso, esta mesma Secretária de Estado, Patrícia Machado Santos, teve responsabilidades na Câmara de Lisboa em matéria de habitação, precisamente quando o Partido Socialista tinha responsabilidades de gestão. Portanto, eu acredito